Mundo Sertanejo. Muito bem, ouvimos aí, Daia, de Brasília. Ele esteve com a gente, que todo mundo gostou, né? Canta bonito, maravilha. Meu amigo Leandro Piscuila, em Nerópolis, Goiás, também ligado no Mundo Sertanejo. Um abraço aos locutores, todos vocês amigos, aí da Rádio Alternativa FM de Rubim, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Nós estamos com uma audiência muito grande aí em Rubim. E olha o Ticão, a todos vocês amigos de Rubim. Muito obrigado pelo carinho, viu? Os locutores, todos vocês da Alternativa FM. E claro, audiência muito grande aí em Rubim. Rubim e toda a região pela Rádio Alternativa FM. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? A Silmara Graciele em Ilhéus, na Bahia, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Nelinho Ramos, locutor da Rádio Alternativa de Rubim, né? Muito obrigado, viu, Nelinho Ramos, comigo lá no Facebook, disse que o programa é muito ouvido aí pela Rádio Alternativa FM. Avaliou, Nelinho, todos os locutores, todos da equipe da Rádio Alternativa FM de Rubim. A minha querida Tainá Souza. Ô, Tainá Souza, está em Jussara, na Bahia, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Djalma Santos, em Rio de Contas, na Bahia, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Rio Negro e Solimões cantam. Tô por aí. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Quem sorri em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde